Ao próprio desejo. De GNR passamos para Pluto e a música Segue-me à Luz. Depois, Frágil, um clássico de Jorge Palma, aqui interpretado pelos Linda Martini. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. De David Fonseca vamos ouvir Hoje Eu Não Sou, e daqui a pouco estarão aqui Wet Leg e The Cure. Abre os olhos, são 6 da tarde de um dia que já passou. Acordei dentro de um corpo dormente, tão igual ao que se deitou. Hoje eu não sou transparente, tão ausente, já esqueci tudo o que lembrei. Hoje eu não sou quase nada, alma apagada, tenho tanto que ainda não dei. Saio de casa, passo apressado, mas não sei bem para onde vou. Sigo a calçada, mas está desfocada, tanta gente que aqui já passou. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Angélica, uma música de Wet Leg. Entramos no primeiro hat-trick da tarde a cargo de Fontaines DC e a música Roman Holiday. Depois Artshift trazem-nos Fear There and Fear Everywhere. E por fim The National com o tema New Order T-shirt. he tapped on a box of blue American Spears at Anyway Cafe. A little under a month before the ashes and management capital files filled the streets. Howie Wolf through the combs, walking home to the place on Atlantic you shared with your hilarious sister. Kicking off your black flags, demolished and laughing. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. Rescued me from the customs cops in Hawaii. I shut down the place with my Japanese novelty bomb. And your dad came along. How you had me laid down for a temperature check with the cool of your hand on the back of my neck. When I said I think I'm fine, crazy for real. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. In seconds and said everything's fine, but I knew that it wasn't. Then you stayed out of reach of me for almost a year. How you looked like a poster of a 70s movie, standing outside at the base of your magazine skyscraper, waiting for me to go drinking downtown. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sound. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. Playlists com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje ficamos com The Cure e a música Just Like Heaven. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Tess Parks, The Underground Youth, The Stone Roses e The Black Grape.

bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com a música Anemon, uma música de Brian Jonestown Massacre. Entramos no segundo hat-trick da tarde com Tess Parks e a música Cocaine Cat, aqui com a participação de Anton Newcomb. Depois, Wooden Chips trazem-nos Already Gone e, por fim, The Blue Angel Lounge e a música 100 Years in Love. Yeah.

caminhamos para o fim da sessão de hoje de playlist. Fizemo-lo com The Stone Roses e a música Driving South. De Stone Roses passamos para Shed 7 e o tema She Left Me on Friday, foi ontem, portanto, e depois The Black Grape com a música Tramazi Party. Oh, A entrar na reta final da playlist de hoje temos The Primal Scream e a música Jailbird, depois My Eternal, uma música de Johnny Marr. I gotta push and pull and hide.